Este é o episódio 79 do Até Tenho Amigos Que São. A convidada é a Mia Tomé, que é atriz. O episódio foi gravado no Ler Devagar, na Elsie's Factory, em Lisboa, e há bastante ruído de fundo, incluindo um acordeonista de vez em quando. Peço desculpa por isso e espero que dê para ouvir na mesma. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página do Facebook. E é isto. Boa. Estás aqui, estás com o nariz entupido? Estou com o nariz muito entupido. Mas ninguém vai reparar porque eu falo baixo, estas coisas já dissemos todas antes de começar a gravar. Estamos a olhar para pessoas a comerem cheesecake, ali em baixo. Muito cheesecake. Fatias gigantes. E tu és atriz. Pronto. Pois é, Ana. Eu vim aqui hoje beber café contigo. Não estás a beber café? Não, já bebi, não posso beber mais, não fico muito elétrica e depois não me calo. Depois já saímos daqui à noite. E não dá. Tu apareceste no Montanha do João Salavita, foi aí que eu te vi. Ok. Queres dizer assim? Sim, sim. Além disso, de onde é que as pessoas te podem conhecer? Queres que diga nomes de coisas que eu tenho feito? Sim. Olha, o Sintoma da Ausência, que foi a última coisa que... Não foi a última coisa que filmei, mas foi a última coisa que as pessoas podem ver ainda nos... Boa! Desculpa. Nos festivais. Desculpa às pessoas, porque isto vai... Vai doer nos ouvidos. Sim. O Sintoma da Ausência é... ainda está nos festivais, portanto, é assim a coisa que as pessoas ainda conseguem ver. É um filme longo? É uma curta, do Carlos Molin. Que foi filmada em 2015. E agora? 2015. E agora, o que é que eu estou a fazer? Sim. Se eu escrever isto no IMDb, tem tipo o filme do Alberto? Sim. Meu Deus. O que é que foi? Não podemos falar disso. Porquê? Porque está lá o... Está lá o crédito, é só isso, podes não dizer nada. Ok. Pois é, está no IMDb. Mas és o primeiro nome que aparece. Ok, não sabia. Aparece portanto, no IMDb? Parece que és o protagonista do filme. Ah, não sou. Não sou o protagonista. Está lá no IMDb, sim. Ah, eu procurei, está no IMDb, tipo... acho que podes falar sobre isso. Acho eu. Podes falar que existe. Sim, podes falar que existe. Acho que sim, está lá o teu nome. Ok, ok. Não é informação confidencial. Não, está no IMDb porque... Há coisas que estão no IMDb e não são verdade. Ok. Eu quero dizer, ok. Tipo, são coisas menos oficiais, tipo, quando há cameos não acreditados e às vezes as pessoas acabaram por não aparecer no filme ou assim, uhum. E depois, quando são coisas mais antigas, okay. Tal como não é assim tão facilmente verificável e ainda não se faziam listas. Se calhar vou pôr que entrei no E Tudo Vento Levou. Acho que não é bem assim, é tipo quando alguém adiciona. Acho que não pode ser a própria pessoa adicionar, talvez. Eu acho que não, eu não percebo nada de computadores, não é? Não, isso é na Wikipedia. O IMDb deve ser os agentes que adicionam e etc. Ok, então vou ter de ligar ao meu agente e pedir-lhe para ele porque eu fiz o E Tudo Vento Levou. Ok. Então, estive a filmar em junho, foi a última coisa que filmei. Foi isso, Alberto. Não, o Alberto vai começar. Vai começar. A rodagem ainda não começou. Ok. Mas. Vais fazer de Alberto? Não, oh meu Deus, não vamos falar. Não acreditado. Não é preciso falar. Ok. Estive a filmar com o Manuel Moses em junho, foi a última coisa que fiz. Um papel muito pequenino, mas foi um projeto muito engraçado. Uma longa nova do Manuel Moses. Ok. Foi um papel muito pequenino, mas eu queria muito trabalhar com o Mozos, conhecer o trabalho dele. Gosto das coisas que ele faz. E tinha muita curiosidade de trabalhar com ele, daquelas pessoas que gostam do trabalho delas e queres pertencer ao trabalho delas. Então foi fixe. Foi fixe? É tudo o que tens a dizer sobre a experiência de trabalhar num filme? Não. Há quanto tempo é que ele não fazia o Ruínas? Ficção, é o anterior? Penso que há 10 anos por aí. Não, o Ruínas não é ficção. É documentário. Não, é ficção ou não? Mas já foi há muito já algum foi, tempo. Tipo, já foi há algum tempo. Podemos ver no IMDb. Ok. Não. Vi o Brasas e Cinzas. Ok. Uma curta dele. Assim, vi há pouco tempo na Cinemateca. Sim. Muito bonito. pronto, olha, eu queria muito entrar no filme do Mozes e fui fazer o casting na altura para outro papel que não aquele com que eu acabei por ficar, mas era muito crescida e acabei por não ficar no papel da adolescente. Mas fizeste adolescente no Montanha? No Montanha, sim. É engraçado falares do Montanha, porque sim. O Montanha é tipo a participação mais pequena que alguém pode ter no cinema, mas é engraçado, porque tal como tu falaste disso, outras pessoas vinham-me perguntar se eu era a miúda do concerto, e isso tem piada. E às vezes quando me perguntam o trabalho que mais gostaste de fazer, e de facto aquilo é uma coisa muito pequenina, mas... Quando as pessoas perguntam, a verdade é que o Montanha me vem logo à cabeça, porque eu ainda estava no primeiro ano do conservatório quando fiz aquilo, no primeiro ano, no segundo, mesmo logo no início. Aquilo saiu quando? O ano passado? O Montanha saiu há um ano. Há um ano, exatamente. Sim, há um ano. Foi em outubro, penso que a estreia foi em outubro, pelo menos cá. Sim. Cá em Portugal. E foi feito muito antes? E foi filmado... Portanto, eu estava no início do segundo ano do conservatório, foi tipo 2013, portanto, saiu dois anos e pouco depois. Mas foi muito interessante, já conheci o trabalho do João, tinha visto as curtas todas dele. Tu dizes sempre que trabalhas com alguém, já conheci o trabalho de X, foi muito interessante e foi muito fixe. É isso que respondes a tudo. Pá, assim é mais fácil, assim não corro o risco de parecer... Estou a brincar. Estás a ficar um bocado vermelho. Mentira, estás a mentir. As pessoas não conseguem ver. É mentira. Ainda por cima é mesmo mentira, porque eu uso um creme verde para cortar os vermelhos. Ok. Portanto, é impossível eu estar vermelha. Ok, pronto. Boa. Conheci o trabalho do João. Sim. Porque vi as curtas dele. Sim. Muita gente viu as curtas dele. Toda a gente viu as curtas dele. Passavam antes de filmes. No cinema. Não, porque não é assim tão fácil ver curtas se não fores a festivais ver aqueles pacotes de curtas e tal, e quando passam antes, quando são daquelas que passam antes de filmes que têm estreia em sala, é mais fácil de ver. É. E as dele passaram. Tipo, pelo menos o Arena, eu lembro de ver o Arena antes de. Eu acho que foi um filme. Antes da Palma d'Or. Taking Woodstock. Eu acho que já foi depois da Palma d'Or acontecer, mas foi antes, passou antes do Taking Woodstock do Ang Lee, que é um filme sobre o Woodstock, com o Demetri Martin, que é um cómico. Que eu acho que ele nunca tinha feito aquele filme meio dramático. Foi um flop gigante e tal. Okay. E não é muito fixe o filme, mas. Não vi, mas. Demos de ver o Arena antes. Quer dizer, ok. Então se calhar vou fazer isso, vou ver o Arena e depois vejo o filme a seguir. Sim. Para perceber o que é que tu sentiste. Mas não é assim tão fácil ver curtas. Não, não é. Tipo, ou tens a mesma coisa de ir aos festivais de cinema. Tipo, escreveste alguém, está uma curta e como é que vejo a curta? Como é que veja? Ou tens mesmo o rigor de ir aos festivais? Não. E às vezes os festivais não estão assim tão perto de ti, né? E as dele, por exemplo, saíram em DVD, são na televisão, etc. Pronto, portanto, são das mais fáceis de ver de curtas portuguesas que existem no mundo. Sim, sim. É portanto, verdade. Sim, viste, por acaso viste as curtas dele. Eu por acaso vi as curtas dele e por acaso gostava e achava piada, ainda por cima é um realizador tão novo. Ele ganhou o Palma d'Or muito novo. Ficas com... curiosa. Por cima João é giro. E por acaso lembro-me quando ele ganhou Cannes, eu ainda não estava em Lisboa, devia ter para aí 15 anos, e lembro-me de achar graça, pá, este realizador de cinema é giro e ganhou o Cannes. Os realizadores de cinema só podem ser feios e quase ganham prémios. Obviamente. Claro. Claro que sim, não é? Obviamente. Não. E foi interessante perceber o trabalho dele. E olha, chamaram o miúdos para o filme. E acabei por ir parar lá, à grupeta de amigos do David. Como uma pessoa adolescente? Sim, como uma adolescente que era. Tinha ainda eras? Pá, acho que era, tinha 19 anos ou 18 quando foi a rodagem. Conta. Já não era adolescente. Ah, sim, conta tanto. Ainda conta como adolescente, mas para aquilo. Sim, sim, sim. Mas pelo menos não é como os americanos, que é, ou como os riscos, que é tipo pessoas de 30 anos. Exato, a fazer tipo o American Pie. 18 anos. É isso aí, tipo. O Dustin Hoffman no The Graduate, que ele desce depois de ter 18 anos, ele tem tipo 28 ou 29. E é tipo o primeiro grande papel dele. Ainda ontem. Mas ele tinha ar disso. Depois, mas há quem não passe. Fui ver um filme à Cinemateca na sexta-feira, do aquele ciclo que estão a fazer do Kurt Douglas. Do Kurt Douglas, sim. Eu vi o The Fury do Palman na quinta. Ah, eu na quinta fui ao teatro. Foi à tarde, isso não foi à noite. Ok, sim. E estava a acontecer isso naquele grupo de cowboys que estão presos. Qual é que era o filme? Espera, tenho de ver o bilhete. Eu vi na altura, vi na programação. Não, There Was a Crooked Man, exatamente. Okay. O que passou na sexta-feira, na Sessão da Esplanada. Há lá um miúdo que também eles referem que ele tem 17 anos e vai à forca, e claramente que tu olhas para ele não tem 17 anos. Tem graça. Mas também nessa altura do cinema clássico as pessoas tinham 20 e tal anos e por cima 30 e 40. Sim, e eu acho que tenho esse síndrome, toda a gente me diz isso, eu tenho 22 e há pessoas que me dão 30, a minha estás acabada. Pronto, é isso. Mas fazes adolescente em filmes? Não, sim. Acho que não. Fizeste? Está bem, aquilo. Há uma miúda que está ali, uma miúda, é miúda que está no concerto e que anda lá no grupo de amigos. É isso. Ah, não, mas olha, o sintoma da ausência é uma adolescente grávida. Sim. Tu fazes adolescente grávida? Sim, é uma adolescente, uma gravidez. Pá, não é uma adolescente de 15 anos, obviamente. Até porque fizemos o filme, eu não tinha 15, nem parecia nunca na vida que tinha 15. Mas é uma adolescente. O filme anda à volta disso, de engravidar-se na altura errada, quando não era suposto. É uma gravidez que não é bem uma gravidez, porque ela está doente, ela não percebe se está grávida, se não está, está com uma depressão. E depois ninguém sabe se é gravidez ou não, e o filme nunca acabas o filme e depois tira as tuas próprias conclusões. Okay. Para mim ela estava grávida e sabia, mas não queria propriamente saber que estava. Ela tenta fazer um teste de gravidez, não tem resultado nenhum, faz um teste caseiro, também não dá resultado, não quer ir ao hospital e o filme termina com ela a ir ao hospital. Pronto, já contei. Okay. Pronto. Pronto, olha, é isto. Agora nunca mais ninguém vai ver. Eu nunca mais ninguém vai ver, olha. Um filme que não é assim tão fácil. Então. Um filme, exato. Culpa não é de quem o fez. A culpa não é de quem o fez, exato, a culpa é... Sim. Olha, passou ontem num festival de cinema em Tomado, Planos Film Fest. Ok. E além disso, onde é que as pessoas podem conhecer? Ai, que invasivo! Tens um crédito de IMDb na única mulher? Oh, meu Deus! Sim, olha, mas aquilo foi um episódio ou dois. Fui fazer uma hospedeira... Acho que é assim que está lá o nome no IMDb. Hospedeirinha. Hospedeirinha? Hospedeirinha sensual. Okay. Estou a brincar. Sim. Sim, acho que foi a única vez que fiz televisão na vida. Quer dizer, os boys. Que está agora na RTP. Tens um papel grande nos boys? Não, olha, fiz 3 episódios. Pronto. Então tens de esperar pelo quinto, pelo sexto, que é quando eu apareço. Mas vê, estou a adorar a série, por acaso. Dos episódios que vi, só passaram 2 ainda. Sim. O que é que tu fazes na série? Sou a repórter do 24/7. Quem é o 24/7? O 24/7 é o canal, canal. É o canal oficial dos boys. De notícias? É o canal de notícias, exatamente. Pá. E eu sou uma repórter que vai para o campo. Está lá nos momentos certos. Ok. Pá, não posso dizer mais. Ok, ok. Vejam os boys. Só tem atores fixos. Não estou a falar de mim, obviamente. Queres falar de créditos de IMDb? Sim, está ótimo. O Axilas, o último filme. O Axilas. O Axilas tem uma história divertida. Tem? É, ele era muito fixe. Ele era muito fixe, eu queria muito. Já fiz filmes dele antes. Por acaso já tinha, por acaso há um filme do Fonseca e Costa que eu acho muita graça, que é Os Cornos de Cronos. Mas ok, eu vou contar com calma. Eu soube que o Fonseca Costa faleceu há pouco tempo. Sim. Ia fazer uma longa, e chamaram para fazer um papel pequenino no filme. Eu, na altura, não pude porque estava no Teatro Nacional com uma coisa que estava a escrever para lá, do laboratório de escrita, e não pude, não podia mesmo. Participaste nesse laboratório de escrita que eu? Sim, okay. sim. Eu lembro de ver as anunciar que as inscrições existiam e tal. Ok, ok. Fiquei. Boa. Sim. Depois eu estive lá este ano, foi giro. Pronto, e não pude, não podia mesmo, e fiquei com pena, porque é um filme, né? É sempre bom trabalhar, e era o fazer que Costa. E, que era muito fixe. E que era muito, pá, para estão a passar contigo. E pronto, esqueci a história, não foi desta, porque não tinha de ser. Entretanto, o fazer que Costa acabou por morrer, mesmo antes de acabar o filme. Ah, e fiquei um bocadinho triste, não é? Aquela coisa de foste chamado para trabalhar num filme, tens a oportunidade de trabalhar... Eu nunca fui chamado para trabalhar num filme, portanto... Não mas vais ficar... ser, depois disto, sim, oh meu Deus! É um sonho. Sim, eu sei. Essa camisa e esses óculos é de quem quer mesmo entrar em filme. É, não é? É um elogio. Sim. Pronto, fiquei triste, foi uma pena. Há uns meses depois recebo uma chamada no telefone. Perguntar se eu queria dobrar o filme. Tu viste bem o nome do crédito de MDB, a voz da Maria Pia. Eu não vi o Axila, eu vi o Montanha. Viste o Montanha, não viste o Axila? Boa. E vi um episódio no meio dos bois. Ah, que bom! É. E temos música agora. Isto é ótimo. As pessoas vão adorar. Mas continua. Estão a adorar. Eu recebi uma chamada a perguntar se queria dobrar o filme. Uma personagem do filme, aliás. E foi assim, foi... Nunca tinha feito dobragens, só locuções. Porquê que era preciso dobrar? Pronto, porque foi... Teve de ser. Ok. Teve de ser, foi preciso. Ok. E foi uma experiência muito engraçada. De repente, eu não conhecia o filme, não sabia. O Paulo, que me contactou, enviou-me as cenas e... mandou-me o que era o guião, a história. Eu li dois dias antes e depois foi para um estúdio no Conde Redondo, fomos gravar e pronto. E foi assim. E mais? Acabei por conseguir trabalhar com fazer que Costa indiretamente. Isso. Você nunca bonito. O conheceste, não? Nunca o conheci, só conheci os filmes dele, que é os cornos de cornos. Sabes que ele era fixe? Pá, sabia que ele era fixe, obviamente. Queres ir aí tudo créditos? Isto está a correr muito bem. Não, podemos falar da tua experiência no Teatro Nacional. No laboratório? Sim. Olha, foi assim uma experiência mesmo muito bonita. Fiz. Não fiz, mas bonita. Não havia ninguém fixe lá? Não, impossível, não é? É malta que escreve. Pessoas fixas só no cinema? Sim, pessoas fixas no cinema, pessoas bonitas, é... Ah pá, para, pelo amor de Deus. Foi uma experiência mesmo muito bonita. É da... O objetivo era estar ali durante um ano, encontrávamos-nos todos os sábados com o orientador do projeto, que era o Rupina Coelho. Não! Vamos fazer uma pausa. Fogo. Continua. Isso vai continuar durante... Oh, meu Deus. Vamos esperar que ele pare. Acho que não vamos ter sorte, mas continua. Não, eu acho que ele vai parar. Se calhar é um concerto. Então vou buscar uma cerveja então. Queres? Uma cerveja não, mas se calhar vou-te pedir. Deixa estar. Não, eu ouvo que isto aqui é bué da caro. Diz lá o que é. Eu quero outro café, afinal vou querer outro café. Toma. Café normal? Um café normal. Não, deixa para você. Opa, oh, Rodrigo, olha, vou gravar aqui bué de coisas agora. O Rodrigo foi buscar-me um café e ele não aceitou a moeda que eu lhe dei. E deixou-me aqui sozinha. O Rodrigo voltou. Eu disse um poema enquanto foste lá fora. Eu disse o quinto canto dos Lusíadas. Sério? Todo. Não disseste nada? Disse, promete-me que o vais pôr no programa. A sério, é dos meus favoritos. Pois ovos, em casa. Dos teus favoritos, dos cantos. É, não, dos cantos é o meu favorito. Se calhar não devia beber tanto café. Podemos dizer ao nosso amigo? Não, este faz parte de uma instalação. Eu sei, é uma instalação. Uma instalação. Mas pronto. Isso resultou na escrita de alguma coisa? Sim. Tiveste de acabar com uma peça, não? Tive que acabar com uma peça. Escrevi uma peça foi que esteve no Festival de Leituras Encenadas em julho. Em junho? Julho? Ah, não me lembro. No Teatro Nacional. Não sei. Yeah. E é uma peça sobre uma adolescente, que eras tu? E é uma peça sobre uma adolescente que quer fazer filmes do João Salavisa. Eu olho, parece sempre que ele está a acabar, depois ele nunca mais não é, acaba. Parece que é tipo o grande final e depois. É, eu estou-me a sentir um filme da Amélie Poulain. Só que na Elsa Spectre. Pronto, a peça é sobre uma adolescente, queres tu? Não, não é nada. Só trabalho com aqueles dois filhos. A peça chama-se Pensão Glória e é sobre um grupo de pessoas que estão fechadas numa pensão e que não conseguem sair por algum motivo. Pá, e se quiseres saber o resto, compras um livro em outubro, que vai sair. Yeah. Foi... Espera, eu queria dizer qualquer coisa, mas isto entra no meu cérebro e embala-me. Olha, foi um processo muito agido. E foi muito fixe e são pessoas fixe. Tá, não, no teatro não são pessoas fixe. Não, há sim, um grupo incrível, na verdade. Ok. Pá, todos os sábados... É a única coisa que escreveste? Não. Editada e feita, sim, mas costumo escrever, sim. Acabaste de ser que ainda não foi editada? Então, pronto, mas está na tipografia, está bem? Queres ligar-nos para lá? Ok. Mas olha, o livro... Exato, é isso. Não, costumo escrever, sim. Agora ando-lhe a dar nos poemas. Ok. Também foi uma coisa que foi pedida pelo Nacional, mas ainda não se pode falar muito bem sobre isso. Olha. Ai, que bom, olha, acabou. Pronto, agora vou contar. Sim, eu escrevi uma peça que se chama... Pronto. Chama-se Pensão Glória e passa-se numa pensão. As pessoas não podem sair, por alguma razão, yada. E agora escreves poemas. E agora escrevo poemas que sobre... Eles também pediram, pronto. Diz? Que eles também pediram. É, pediram. É, e não queres saber sobre o que é que são os meus poemas? Não. Não queres? Não. É sobre café, é sobre sobre camisas, uhum, com barcos. Não sei onde é que estás a ver isso, mas... Não sei. Escrevi um poema que se chama... Não posso dizer isto. Se não queres dizer, não digas, tu é que estás a puxar pelo assunto. Eu? Não é? Ela disse onde é que as pessoas podem ter visto. Ele está-se a rir debaixo da mesa. Não, não. Não é debaixo da mesa. Era para ser mais dramático. Pá, é mais lado nenhum. Mais lado nenhum. Fizeste uma voz num filme, apareceste noutro filme e depois noutros filmes. E na Última Mulher. A Última Mulher é ótima. Única mulher. Eu acho que gostava de ter feito A Última Mulher. Podemos escrever alguma coisa assim. Olha, pode ser o nome de um poema, sei lá. A Última Mulher. Do mundo, sempre. A Última Mulher. Boa, vou pensar nisso. Boa! A Única Mulher. Rendeu esta não sei porque tarde. É que eu confundo. A Última Mulher, não sei. Eu não confundo nomes de muitas coisas e esse confundo. Pois. Eu tenho um amigo que confundo os nomes de tudo, tipo pessoas, de séries, etc. Fica sempre tipo qualquer coisa ali ao lado, tipo. Ok. E tu não és essa pessoa? Não. Eu sou a pessoa que percebe que ele está a fazer isso e se porta a rir. Porque já sabe como é que ela é. E isto é o tipo de coisa que ele diria. Não sei porque é que eu estou a dizer A Última Mulher. Mas já aconteceu antes. Tipo, eu já disse A Última Mulher em vez da Única Mulher várias vezes. A sério? Sim, não sei porquê. A Última Mulher. Pois olha, não sei, mas se calhar devias ter sido tu a escrever a sinopse daquilo. Ias lhe dar todo um sentido. Era A Última Mulher. Não, pode ser, pode ter esse. É um último sentido sobre o fatalismo. E o mesmo nome. Olha, tive com os processos também, que é a companhia de teatro com quem eu também estou a trabalhar agora. O ano passado estive com os Artistas Unidos. Ok. Estivemos a fazer o Doce Pássaro da Juventude, que é um texto que eu gosto muito, do Tennessee Williams. Sim. E foi, não foi no, também no Teatro Nacional? Não, foi no Teatro Nacional, mas no São João, no Porto. Okay. Uma das carreiras passou por lá. Não teve lá há pouco tempo esse também? O Doce Pássaro? Onde? No Dona Maria, não? Não. O Doce Pássaro da Juventude. Teve. Eu estou a confundir isso. Deve estar a confundir com os 12 Pares de França. Não. Que teve ao mesmo tempo. Estou a pensar nessa. Estou a pensar no Tennessee Williams, alguns. Se calhar já foi há mais tempo. Mas nós tivemos no São Luís. Se calhar. Se calhar foi no São Luís que eu estou a pensar. Sim. Teve no São Luís, teve no São João, no Porto. Depois fomos a Bragança. Ok. Já foi. Então é isso, é o São Luís. Umas boas voltinhas, sim. Umas boas voltinhas. Pronto, e agora em 2017 vamos estrear com os processos outra vez, finalmente. Já não faço nada com eles há um ano. O que é que é? Olha, não se pode dizer. Quer dizer, posso dizer que é uma coisa escrita pelo João Pedro Mamed, que é assim, uma pessoa muito importante na minha vida. Ela é ator, encenador. E todos os espetáculos que eu fiz com os processos foi com o João a encenar. E voltámos com o concerto. Sim. Já me estou a sentir em Paris outra vez. Ele faz pausas de 5 minutos, portanto temos de aproveitar. Para ele voltar a parar. Vais buscar outra cerveja. É, a Culpa das Pessoas também é o nome de uma novela. É? Não. Não sei, ia ser uma novela que estavas a trabalhar, nova. Não. E além disso, além do Alberto, onde fazes de Alberto? Eu não faço, por amor de Deus, tu não podes dizer isso. Não, eu não faço de Alberto. O Alberto será... Não podes dizer que é, não precisa dizer nada sobre... Eu estou só a dizer que no IMDB és a primeira pessoa que aparece, é só isso. Ah, olha, não parece os personagens, porque... não parece mais nada, parece só que aquilo veio em 2017. Ok. Escrito e realizado por e. O elenco. E tens o primeiro nome. Ok. E eu te preenço. Não. Bom? É como aquele filme do. É o Todd Haynes, não é? O I'm Not There, em que várias pessoas fazem Bob Dylan e uma dessas pessoas é a Kate Blanchett. A sério? Sim, nunca vi esse filme. É um filme bom. Pai de 2007, chama-se I'm Not There. Ok. É Kate Blanchett. São várias autores a fazerem Bob Dylan. Okay. Várias fases e várias personas de Bob Dylan. Ok. E portanto, até provas em contrário, é isso que vai acontecer neste filme. God. Não é. Várias pessoas vão fazer de Alberto e tu és uma delas. Não é verdade, ok? Só por causa do IMDB. Sem saber mais nada sobre o filme. Espero que alguém ouça isto e publique uma notícia a dizer que é isso que vai acontecer. Oh meu Deus! Isso era tão bom. Mesmo sendo completamente mentira. Sim, eu acho que era despedida, porque, não é? Acho que era despedida ainda logo não começou, a seguir. Não é? Sim. Ainda pode ser. Para, por amor de Deus. E a culpa é toda minha. E a culpa é toda tua. Não, é que eu estou com uma cara... Acho que nunca mais ia conseguir dormir à noite. Ah, boa. Espero que isso aconteça, se eu vou despedida. Estou só a brincar. Ok. Estou só okay. a brincar uma coisa que eu vi no IMDb. Então não tem informação nenhuma. Eu já me disfarcei de IMDb. Como? Eu já me disfarcei de IMDb. Explica isso, mulher. Então, no conservatório há uma brincadeira que se faz no início do ano. Tipo que... lá para fevereiro, março e são os dias, é tipo... Não, é, tipo logo em setembro, porque é aquilo é uma escola séria. Sabe escola... que era o carnaval? Não. Então, no início das aulas há sempre uma recepção aos alunos, uma recepção simpática, em que toda a gente se veste de amarelo e vai às aulas, à sala do primeiro ano cantar o Hospital dos Malucos, que é uma música oficial da malta do conservatório, da Escola Superior de Teatro e Cinema. E não sei se já ouviste falar, mas fala-se de uma rivalidade entre o departamento de teatro e o departamento de cinema. Não. Então as pessoas de teatro iam ao departamento de cinema às vezes. E foi aí que faz com a ideia que as pessoas de cinema são fixas e de teatro não? Sim, também. Okay. Os meus amigos eram muito fixes, os da escola de cinema eram muito fixes. Não, e houve um ano... Ah, e toda a gente tinha que ir vestido amarelo, porque a escola é amarela e cantávamos o Submarino Amarelo, o Yellow Submarine dos Beatles. E houve um ano que eu decidi não levar só uma t-shirt amarela e pensei fazer uma homenagem aos meus amigos do departamento de cinema, que eram muito fixe. Então imprimi duas folhas gigantes a dizer MDB amarelas, com o símbolo do MDB, agrafei-as e fiz um vestido de MDB. Então, mas caralho, e foi assim, a cantar o Hospital dos Malucos e o Yellow Submarine. Na escola. Hospital dos Malucos. Hospital dos Malucos, é assim. Boa, isto foi no ano de 2000 e... Olha, na altura da montanha. Ok, 2013. Yeah. Foi o que disseste há bocado? 2013, sim, acho que sim. 2013, sim. Ok. E além de trabalhares em cinema e em teatro, gostas de ver cinema e teatro? Porque estávamos a dizer que foste ao cinema até aqui e depois estávamos a dizer que foste ao teatro. Sim. O que é que foste ver ao teatro? Fui ver o novo espetáculo dos Artistas Unidos, o Rio. Fugir? Sim, foi. O quê? Aposto que se tu não tivesses gostado e eu tivesse perguntado, tu dirias que sim. Não, se eu tivesse gostado tinha dito. Sei lá, é tão relativo dizer gostar ou não gostar de um espetáculo, não é? E porquê? É mais falar sobre o que é que tu viste. E se faz sentido ou não para ti e porque é que faz. Há filmes e espetáculos que vês numa altura, depois voltas a ver e caem de forma diferente, né? Depende do que é que tu estás a viver. É um espetáculo muito bonito. O que vi na quarta-feira, o texto é mesmo bonito. Ah, sim, mas agora ando numa de me fechar na Cinemateca a ver os Cowboys. Na verdade, é isso que tenho feito estes últimos tempos. Que filmes? É este ciclo que está lá, do Kirk Douglas. Sim, tenho aproveitado para ver. E como eles são com as sessões da Esplanada ainda, até ao fim de setembro, portanto, sextas e sábados, vale mesmo a pena ir. Eu nunca consegui ir a uma sessão da Esplanada na vida. Porque... Nunca consegui ir porque está sempre escutado quando eu chego lá. Isso é mentira. É verdade. Não. Sempre que eu chego lá, eles dizem que está escutado. Ah, mas tem gente... Não pode acontecer. É verdade, é porque é entrada cascata. Livre. Não é entrada livre nada. As das panadas são entrada livre. Não é nada. Não é nada. Oh, meu Deus, Rodrigo, não é. Eu fui lá, as únicas vezes que eu tentei ir, era entrada livre. Quando é que isso foi? Em 1900 e quê? Foi no final de julho. Não pode. Última vez que queria ver o Apartment do Billy Wilder era entrada livre. Era entrada livre. E fui lá e não me deixaram. Eu só estou revoltada porque eu pago sempre para ver a sessão de Esplanada. Ok. Eu fui ver Twin Peaks. Sim. Fui ver o Absolute Beginners. Sim. O filme passou lá. Ok. A primeira sessão de Esplanada este ano foi o Absolute Beginners. Sim. Estavam a fazer um ciclo de homenagem ao Bowie. Sim. E era sessão paga na Esplanada. Depois, na semana seguinte, passou o Twin Peaks. Sim. E também foi paga. Okay. E depois fui-me embora de férias e não sei o que é que se passou na Cinemateca. Eu nunca fui a uma sessão de Esplanada e sempre que eu tentei ir estava esgotado. Esta semana vens comigo. E eu estou habituado a não... sei lá, a Cinemateca não esgotar, a não ser as coisas na sala pequenina. Pois. Quando não se chega tipo meia hora antes. Sim. Pronto, sim, isso sim. É o máximo. É a sala pequenina esgotar. Oh, então pronto, apanhaste uma sessão incrível. Tá aquilo bem. Que eu estou habituado é que... Não, vamos acabar com isso na sexta-feira. Sexta-feira vais lá ver o filme, sim. Eu não consigo ir. Nunca hei de ir a uma sessão assim. Vais, na sexta-feira. Eu provo. Oh meu Deus, estás amigo da Cinemateca. Eu sou amigo da Cinemateca. Olha, eu estou a pegar neste momento no cartão com uma foto bastante interessante do Rodrigo. Porquê que é bastante interessante? Porque é? Era quando eu tinha barba. Tu tens barba? Sim, mas não é... Posso ver? Eu fiz a barba há um mês. Pois, olha, muito bem, fico muito orgulhosa que sejas amigo da Cinemateca. Pronto, é isso. Boa. Pronto, mas só para provar que eu não estou a inventar. Não, mas acho é ótimo. É ótimo que nunca tenhas, que não consigas ir por esse motivo. É mesmo um bom sinal. Sim. Por acaso a sessão de sexta-feira estava vazia. Sério? Estava pouca gente, mas também estava frio, não é? E era o quê? Foi esse que eu disse. Ah, esse do ciclo do Cris Douglas. Sim. Fiquei com a música na cabeça. Como então... é que era a música? Opa, não vou cantar. É uma banda sonora do filme. Porquê não vais cantar? Ah, porque não? Porque estou com o nariz entupido. E então? Não, as pessoas podem ir ao YouTube e pôr There Was a Crooked Man, banda sonora, e ouvem. Pronto, o que é lindo nessas sessões... De hoje até quarta-feira podes melhorar do nariz e fazer um vídeo em que tu cantas isso e, portanto, podem escrever isso no YouTube e encontrar-te a cantar isso. Claro que sim, quero mesmo isso. E depois vou aos ídolos. E o que é incrível nessas sessões é que eles vão-te mantinhas. Ok. Percebes? Se tiver frio. Sim. E eu tenho uma ideia para um festival de cinema, que é o Festival da Mantinha. Ok. Que é o MIF, Mantinha International Film Festival. Ok. Que vai ser organizado por mim e por um amigo em comum nosso. Ok. E pá, vai ser um sucesso incrível. Quando é que isso vai acontecer e onde? Não queres que eu revele tudo nunca já, nunca vai, né? Acontecer, não é? Vai, o MIF, Mantinha International Film Festival. Okay. Vais ver. E mais, só vês esses filmes? O que é que dá que eles vão fazer de cowboy? Especificamente sobre tá, porque... os, em que ele for de cowboy. Sim. Se ele for tipo um gladiador romano, não interessa. Não quero. Pá, não. Não, por acaso eu tenho assim uma pancada por cowboys desde miúda. Tanto que quando eu fui à Disneyland, sim, há 10 anos, acho que fez 10 anos este verão, okay, os meus pais fizeram uma surpresa inacreditável. Ficámos num hotel do parque e a Disney tem uns hotéis temáticos e um deles é o Cheyenne, que é o hotel dos cowboys, portanto andas lá, parece que estás num cenário dos westerns. E então os meus pais decidiram marcar a semana de férias lá e eu estava doida, tipo 11 anos, pita histérica de, oh meu Deus, o nosso quarto é na casa do xerife e o Mickey está vestido de cowboy. Pronto. E deve ser por isso que eu fico feliz de ir ver o Kirk Douglas à Cinemateca a fazer de cowboy. Sim, mas está os índios que são maus. É. Não. Os índios são gente boa. Mas os cowboys têm muita pinta, não é? Eu vi um filme há pouco tempo na Cinemateca, tipo, já uns 3, 4 meses, não sei. Que era com a Candace Bergen. A Candace Bergen era Murphy Brown. Lembras-te de uma série que havia? Não, é desse tempo. Não sou. É uma série que durou desde 86. Pois. Durou entre os anos 80 e os anos 90. E ela era uma jornalista de televisão. Aquilo gerou muita polémica porque, ainda à altura, tipo, lá numa das temporadas mais avançadas, ela decidiu ser mãe solteira. Tipo, okay, assim. Okay, e foi um escândalo, claro, gigante e não sei o quê. Pronto, a Candace Bergen aparece, sei lá, em filmes como Carnal Knowledge do Mike Nichols com o Jack Nicholson e o Arthur Franco. Não diz nada. Repete o... Carnal Knowledge do Mike Nichols com Jack Nicholson e o Arthur Franco. Não vi. Ok, sem problema. A Candace Bergen, pronto, era um... Tu também não viste o gabinete do Dr. Caligari? Não. Como é que sabes que eu nunca vi? Porque tu disseste-me há bocado de subir as escadas. Eu não disse nada disso. Pois não. E mas nunca vi. Mas tens razão, mas eu admito que não. Eu também disse, eu não vi sei, esse filme. E era um western em que ela era tipo, aquilo não era incrível, eu já não lembro do nome daquela porcaria, mas era, ela basicamente começava a empatizar com os nativos americanos, uhum, e ou já tinha, ela era tipo fora da lei, já tinha empatizado e tipo, e aquilo foi um massacre que existiu mesmo, nojento, horrível, que mataram um monte de gente, tipo, indiscriminadamente, e é sobre isso. E não se faziam muitos filmes assim na altura, e tipo, final dos anos 60, início dos anos 70. Já não é a altura certa para os westerns, mas sim, sim, foi dos primeiros. não sei se dos primeiros, mas àquele nível fez isso tão explicitamente. Pronto, basicamente é isso. E é uma coisa, sei lá, a narrativa tradicional dos westerns é uma coisa feia. Sim, claro. Não, que horror, eu não quero ter que terminar esta conversa e que de repente as pessoas achem que... Não, não é nada disso. Pronto. Ok, não, não é. Okay. Não, é coisa... Tá. Eu gostei da banda sonora, na verdade. Gostei da banda sonora. Vais cantar agora, não é? Exato. Percebes o que eu digo quando gosto de westerns, não é? Sim. Agora vou começar a ir à Cinemateca de Ford. Olha, ele é a capa de outubro da Cinemateca. Não, da Caras. Que também era uma pessoa nada fascista. Exato. John Ford. Ah! O que foi? Não, é verdade, é verdade. É mesmo. É verdade. É mesmo, é mesmo. Também não fazia filmes muito bons. É mesmo. Mas pronto, só gostas de filmes de cowboys? Não, pá, não, claro que não. Por causa disso? Porque tem aquela narrativa tradicional? Não, porque tu divertes, tu vês aquilo e diverges. Mas a verdade é que tu estás a ver um filme daqueles e vês ali piadas que tu hoje em dia já não toleras. Não toleras, mas ficas, ah, tu estás mesmo a fazer isso? A nível, tipo a nível da mulher. Estás a ver? Mas porquê? Porque não? Não. Que tipo de coisas? Coisas que já não acontecem hoje em dia. Já não? Não, já acontecem. Não há... Claro que acontecem. Não há nem racismo, nem sexismo, nem claro que contra sim. Nativos mas, americanos. Mas as coisas são um bocadinho melhores. Otherwise. Acho eu. Pá, há uma cena no... Estou-me a tentar lembrar do nome do filme. O que acontece nesse filme? Com quem é que é? Eu não sou o meu conhecedor do Westerns. Ainda estou a falar deste ciclo do que está lá agora. Acho que era no A Man Without a Star. Okay. Há uma cena em que eles vão todos a uma quinta e está uma rapariga que está a andar de cavalo e ela sai e cumprimenta um dos cowboys. E ela fica muito atrapalhada e foge. E o rapaz não percebe muito bem porquê. Alguém comenta, ah, ela está muito envergonhada porque tu a viste de calças. Mas essas coisas que passados os anos mudam um bocadinho, mas não é isso que me incomoda, obviamente. Isso não é a parte pior? Isso é não, tipo, isso não é a parte pior. Estou só a dizer que as na coisas... altura dos westerns, na altura dos westerns. Em que os westerns se passam, não na altura em que está a fazer. Sim, claro que sim. Há coisas bem piores. Exato. Mentalidades que me incomodaram, ou que mudaram um pouco, entre o tempo dos westerns e os westerns. Sim. É verdade. Agora parece que eu sou uma colada em westerns e não é isso. Então podes agora... Agora posso falar de... Podes agora... Não tenho culpa que me tenhas apanhado numa altura de ciclo... Deste ciclo... Podemos falar outra vez no próximo mês, quando o ciclo for sobre... O John Ford e os westerns. Exatamente. Sim. E Gandaluz agora. Não, além dos westerns com o Kirk Douglas, o que é que tu gostas? Eu não estou a aguentar mais a conversa sobre ele. Pronto, é além disso. Estou a fazer transição para outra coisa. Olha, eu gosto muito dos filmes do João César Monteiro. Sim? Pá, sim. Tenho muito respeito pelo senhor. Dirias que é o teu realizador João favorito? É o meu realizador João favorito, dos Joões todos. Não sei se é o meu favorito. Pá. Estamos só a brincar, não precisas. Ia dizer prefiro super-heróis. Continuando. O que estamos a falar? Estava a referir-me ao facto de teres trabalhado com o João Salavisa e teres dito que ela era fixe há bocado. É só. Era só piada. Ok. Não, de repente vai à minha cabeça uma série de Joões realizadores. Continuando, gostas do João César Monteiro? Mais? Mais? Sim, não gostas de mais nada na vida? Não gosto mais nada na vida. É só vida. João César Monteiro, western com o Kirk Douglas? Não. Especificamente, se for com outra pessoa qualquer? Não, o João César Monteiro, olha, é um filme dele que eu acho muita graça, que é a Comédia de Deus. Sim. E, curiosamente, há um filme dele que está assim no meu top 5 de filmes. Acho que ele é o 4, que é o Silvestre. Okay. É um filme com a Maria de Medeiros, muito pequenina, muito novinha. Queria fazer adolescente? Ela faz adolescente. Okay, então... Ela faz adolescente. Acho que ela deve ter tipo 15 anos nesse filme. Na vida real tinha 15 anos? Na vida real tinha pai 15, 16 anos. A sério, mesmo muito novinha. Muito novinha. Não sei se esse não é o primeiro filme dela. Olha, depois tive assim... Tá, vamos já ao IMDb. Vê a idade dela e quando é que é o filme. Ok, vou fazer isso. A idade que eu acho que ela tem, não sei se tem idade para fazer filmes. Não sei se não tem. Não sei se tem idade para aos 15 anos estar a fazer filmes, mas não sei se não tem. Ela tem ar de 15 anos naquele filme. Se calhar tem. Então, deixa-me ir aqui ao IMDb. Silvestre. Estavas a duvidar de mim, não era? 81, pera, então, pera. Então pode ter 15 anos. Eu disse, sim, que ela tinha que ir dar. Pera, 15, não, 15. Espera. Pode o ter. Filme é de 81. Ok, então pode ter. Ok, e ela nasceu em 65, portanto tinha 16 anos. Vês? Pumba! Olha... Porque isso é a altura em que ele começa a fazer filmes, tipo, mais a sério, certo? Eu acho que sim. É tipo de ficção e... coisas dele é pai a partir dessa altura. Portanto, sim, faz sentido, sim. Sim, tens de ver, é bonito. Eu também tinha ideia que ela teria nascido por aí, porque estava a achar que o filme seria tipo de 80. 80, assim. Sim, sim. E este ano, no Motel X, tive assim a oportunidade de ver um filme do António de Macedo. Sim. Já tinha, olha, eu, na verdade a primeira coisa que eu vi do António de Macedo foi também no Motel X há 3 anos. Um filme dele chamado A Promessa, que foi um dos primeiros filmes portugueses a ir a Cannes. Epá, e A Promessa é mesmo um bom filme para se ver. Este ano soube que ia passar outro dele, mais recente, acho que é o último filme dele, que é de 92. Sim. Que se chama O Segredo das Pedras Vivas. Que teve outro nome, passou no RTP e agora foi finalizado. Teve finalmente subsídio. Teve finalmente subsídio. Vamos falar disso. Quê? Do tempo que as coisas demoram a acontecer. Sim. Do tempo que demora até tu poderes filmar. Que chatice. Imagina, queres fazer... descobres um adolescente incrível para um filme. E só consegues filmar daqui a 4 anos. O teu adolescente de 13 anos já vai ter 18 e tu já não vais querer filmar com ele. Porque ele já vai ter 18 anos. Por isso é que deves encontrar uma pessoa de 20 e tal anos que pareça ter 13. Exato. É que se faz. Então, é muito mais fácil assim. O Rodrigo, tens de ser também um garoto de casting. Acho que é por isso, normalmente, que se faz com pessoas mais velhas. Sim, acho que sim. Não vão mudar de certeza, porque já, se ainda não mudaram até aquela altura. E porque são mais, supostamente, mais profissionais, não é? Mais fáceis de trabalhar com. Às vezes, acho que é isso que costuma acontecer. Sim, olha, se eu algum dia realizar um filme quando for... Vais fazer só com crianças, mais velhinha, quando tiver 60 anos... Não, 60 não, 90. Só vais realizar um filme aos 90 anos? Sim. Ok. É um objetivo de vida, mas só queres cumprir aos 90 anos. Está assim, queres realizar um... Imagina que morres aos 35. Que horror. Aos 40, 45, vá, pronto, 50. Não, não, eu... pois, não podes realizar. Vou ter de realizar antes, não é? É um objetivo de vida, mas... Ok. Olha. Acho que é só cumprido daqui a... é quase 100 anos. Se. Continuando, estavas a dizer que o Silvestre está no teu top 5? Está no meu top 5. O Silvestre. Porquê? E depois quais são os outros 4? Eu acho que o João César Monteiro tinha uma qualidade incrível, que era saber contar histórias. Eu vejo os filmes dele e fico mesmo muito colada a ver aquilo, para onde é que aquilo vai. E o Silvestre, apesar de tudo, tem assim uma estética um bocado diferente da Comédia de Deus, que eu estava a dizer que gostava muito, a nível plástico, é outra coisa. E eu lembro-me que a primeira vez que vi o filme, quando aquilo começou a dar, eu demorei um bocadinho a entrar no mood. Mas depois Uau! Que bela história te contam aqui. Que cenários bonitos e que soluções ele arranja para te fazer aqueles cenários nobres. É muito interessante. Pá, depois do outro top 5, está o gabinete do Dr. Caligari. Ok, que eu nunca vi, já estabelecemos isso. Boa, boa. Eu também não curti aquele. Já vi várias paródias do gabinete do Dr. Caligari, eu sei quem que ele é. Sim. E eu quero muito ver essas paródias. Depois acho que está. Opa, está o Sunset Boulevard, obviamente. Porquê que é obviamente? Porque. Pá, adoro o filme. Porque se calhar em vez de. Diz. Quando chegares a essa idade, queres ser assim, é isso? Que horror! Em vez de realizar aos 90. Que horror! Queres ser a pessoa que tem um mordomo que é um ex-marido e que vive solitária numa casa? Claro que sim, é obviamente. Não, pá, é um filme. É mesmo bonito. Não consigo dizer mais nada sobre ele. Ok. É incrível. E. As histórias que há à volta dos filmes desse ano, que ele foi em corrida aos Oscars com o All About Eve, que é um filme que apesar de tudo, não sei se viste, mas é muito da mesma temática, visto o All About Eve. Sim, podes não assumir que eu sou um filisteu. Ok. Eu sou um filisteu, mas em certos casos não. Pronto, eu vi o All About Eve, sim. Não, o All About Eve que tem ali uma perninha da Marilyn, que eu acho incrível, é tipo, ela entra 2 minutos nesse filme. Uhum. E tu ficas, ah, é Marilyn, ah, pois é, já foi. Esses dois filmes foram em corrida ao Oscar e diz-se que a Gloria Swan, ela não ganhou o Oscar nesse ano, e então diz-se que ela ficou muito a mal, que decidiu comprar um bilhete de férias para Portugal e foi descansar a cabeça para a Praia das Maçãs. Portanto, a Gloria Swanson foi para a Praia das Maçãs depois de perder o Oscar para a inimiga do filme Do Lado. Isso tem a sua piada. Aliás, este verão, todos os dias eu fui à Praia das Maçãs só para. À procura dela. À procura da Glória. Mentira. Acho. E é daí que vem o nome do teu peça. Ah, apanhaste. Não, não é por isso. Okay. Não. Não, por acaso gosto mesmo do nome Glória. Se tiver uma filha um dia acho que lhe vou chamar Glória. Chama-se Glória, a peça chama-se... Há aquele filme chileno, não? Chama Glória, que é muito fixe. Há tempo aí 2 ou 3 anos. E há um do Cassavetes, se... também se chama. Sim. Glória. Não sei se é chileno. Estou a dizer uma coisa horrível. É sul-americano. Não, vou procurar. É sul-americano. Não, estou a dizer uma coisa horrível. Provavelmente já não é chileno, não me lembro. Mas é bem fixe. Oh. Os outros? Já disse três. Wally Motors, se calhar. Ok. Porquê? Eu acho que aquilo é uma homenagem. Achas? Sim, quem sou eu para ter certezas, não é? Aquilo é um filme de referência, portanto está a ser uma homenagem. Está bem, mas não me deixaste acabar. Okay. Acho que é uma homenagem incrível. Ah, ok. Porque há muitos tipos de homenagem. Não, pronto, parecia só tipo. A tua opinião era que aquilo era uma homenagem? Não, calma, uma homenagem incrível, não é só ao cinema, mas ao trabalho do ator. Sim. E eu quando vi aquele filme, fiquei assim, oh meu Deus, o que é isto? Fritas um bocado a pipoca, não é? É muita informação, é muito, o que é, o que é que não é? Sim, aquele personagem dele, aquele personagem, vive no esgoto, sim. Que já tinha naquele Tóquio. Que era tipo uma amálgama de filmes. Eram vários filmes, tipo. Como é que se diz aquilo? Tipo antologia, basicamente. Okay. Tinha um segmento com essa. Com esse. Essa personagem. Eu não me lembro do nome. É um nome qualquer escuroso. Ok, ok. E que, yeah. Já conhecia essa personagem, portanto, okay. desse filme. É. É uma personagem mesmo sinistra. É sinistra. A sensação que eu fiquei é. Sabes quando estás a dormir, santinho? Quando quê? Quando estás a dormir, quando estás a sonhar. E de repente, pá, o sonho muda muito rápido e tu de manhã acordas e pensas, epá, sonhei com tanta coisa, fui tanto, não é? Eu olho para esse filme um bocadinho, é essa a sensação que eu tenho. É tipo um sonho, as coisas, pode ser tudo, de repente estás num convento com pessoas a tocar isto que estávamos a ouvir há bocado, de repente tens uma família de macacos, tens uma casa incrível, estás numa limusina a comer sushi, estás-te a preparar, não sei. É inacreditável, ele faz um trabalho incrível. E falta um, não é? Falta um. Qual é? Não me lembro. Nem sequer sabes. Nem sequer sabes, é lá a fraude. Queres que eu diga todos os filmes que eu conheço? Sim. E depois, quando acertar... Vai, força. Academia de Polícia 1, Academia de Polícia 2, Academia de Polícia 3, 4... Ah, o meu é Academia de Polícia 5. Ah, oh, claro que sim. Obrigada, Rodrigo. Fiz. Está feito. Acho que é o 7 que é na Rússia e tem um jogo tipo Tetris. Esse é o de que eu me lembro melhor e já falei várias vezes com você. Boa, obrigada, boa. Então olha, já fechei. Era Academia de Polícia. Era Academia de Polícia, já fechei o meu top. Estás a ver, eu é polícias ou cowboys, isto não há muito para. Não há muito para onde fugir. Não, se calhar é um do. Ai não, espera. Estou a tentar lembrar. Um do quem? Ah, queria ver que. Não. Nunca é da, não é? É sempre do. Oh meu Deus! Mentira, mentira. Filmes. Não, não, não, não. É sim senhora, onde livre uma. Que é, por acaso vi há 2 anos esse filme. É o Menina Júlia, é baseado na obra na Menina Júlia e é realizado por uma mulher, que é a Liv Ullmann, e o filme é lindo e tu percebes a perfeitamente... Liv Ullmann do Bergman? Do Bergman, a atriz do Bergman, e tu percebes mesmo que aquilo é realizado por uma atriz que só foi uma atriz de cinema. Só por equilibrar as coisas, eu disse esta coisa, nunca dá, e depois disse a Liv Ullmann do Bergman, como se ela fosse pertença dele. E como não se é dele, fosse, é a atriz que entrou nos filmes dele. Se ela pudesse ser associada a ele. Foi de propósito, estamos só a brincar. Claro que foi de propósito. Querias mandar a boca porque eu gosto de cowboys. E whatever. Mas, ok, esse filme é muito bonito. É mesmo. Eu vi o filme na altura, passou no Estoril Lisbon Film Festival e fui ver. E tu Mas é novo? Tem tipo 6, 5 anos, okay. Se tiver. E tu vês o filme e tu percebes que. Tu vês que é a Liv Ullmann que realiza, mas há pormenores ali que tu percebes que só uma atriz que trabalhou tanto tempo como atriz de cinema e com o Bergman é que podia pôr aqueles pormenores tão bonitos. Tipo o quê? Tipo o quê é a pergunta que é mais fácil? Claro, claro, já percebi, fazes bem. Há uma cena em que ele mata o pássaro dela. Essa cena é muito bonita. Ela quando... E só um ator é que saberia não, matar um pássaro? Não, é a direção de atores que tu fazes ali. Não, não é o matar, é o pós-matar. Só um ator é que é o que a menina Júlia faz. Só um ator é que chegaria ao ponto de matar um pássaro. Só um ator, só um ator é que mataria o pássaro. Que é tipo, para de voar. Matar pássaros. É o pós disso. É o que ela faz quando pega no pássaro. É um momento mesmo muito interessante. Como é que tu fazes aquilo? Tu percebes... Ah, isto porque tu percebes que o pássaro que ele mata, aquilo é fake. Mas assim, está na cara, é fake. Tu estás sentado no cinema e tu percebes que aquilo não é um pássaro. Ela nem sequer te dá o trabalho de te provar que aquilo é um pássaro verdadeiro. Não, não importa. Agora, o olhar... A direção de atores ali, que também é feito por ela, que realiza... Está tão bem feita que tu queres lá saber se o pássaro é verdadeiro ou não. O que importa é o que está na cabeça daquela atriz, que não me interessa, mas que ficas tão comovido com ela. A criada é fantástica. Há ali uma direção de atores mesmo muito bem feita, porque não é um texto fácil, não é? Quer dizer, o que é um texto fácil? Mas não deve ser um texto fácil de fazer. Eu só tive a oportunidade de fazer umas cenas na escola, ainda no curso profissional, não no conservatório. E fiquei mesmo muito feliz de ver um filme realizado por uma mulher. Ficas muito feliz quando vês um filme realizado por uma mulher? Não, só? Fiquei realizado. Para com isso. Fiquei feliz por ver um filme realizado pela Liv Ullmann. É uma honra, não é? É uma honra teres alguém. É uma honra poderes ver um filme? Ver um filme dela. É uma honra poder ver um filme, porra. Isso é uma grande honra. E se for um filme bom, ainda mais honra. Pelo menos é uma coisa que, se for boa, faz-te bem. Seja lá o que é que isso significa. Nem que seja passar um tempo fixe sentado a comer umas pipocas. E tu agora, é o que tu fazes no Lisbon? Claro. Olha, levas pipocas. Levo nachos. e depois estou expulsa da sala e faço com que haja toda uma dimensão 4D. Achas? Ok. Calma. Nunca fui expulsa de uma sala de cinema. Não? Não, tu já? Não. Não, o teu ar admirado, nunca? Como nunca? Sei lá, eu acho que as pessoas fazem expulsas de sala de cinema. Sério? Acho que não. As pessoas que falam muito, adoravam que fazes expulsas às vezes. Ah, as pessoas que falam sim. E há aquelas pessoas da Cinemateca que também falam muito. Não, aquelas pessoas da sessão das 3h30 que adormecem e roncam muito alto. Sim, mas uma essas, vez fazer essas o canca. Mas é adorável, é adorável. Na sessão das 3h30. Na sessão das 3h30 é a sessão mais fixe. É a sessão depois do almoço, passam os clássicos, a banda sonora é boa, os sofás são mesmo confortáveis, mas vá lá. Não, e as pessoas que roncam, eu não ronco, nunca ninguém se queixou. Uma vez aconteceu uma muito cómica na Cinemateca, estava a passar o Tabu do Murnau, e eu fui ver com os amigos, e do nada, tipo já a meio do filme, e passou, eu acho que passou na altura em que o Miguel Gomes tinha feito o tabu, sim. E estávamos na sala, pá, e do nada a porta abre-se, e ouve-se uma miúda, eram amigas, e muito alto dizem assim, ah, eu acho que não é este, batem a porta e vão-se embora, e tipo, pronto, foi isto, acho que é a história mais próxima da expulsão de uma sala de cinema. Eu nunca tive rede dentro da Cinemateca, das salas de Cinemateca, mas eu já apanhei pessoas a falar no telefone. Tipo, toca, atendem e falam. Eu nunca tive rede, eu não sei como é que elas conseguem. Se calhar elas estão numa operadora demoníaca, que é contra a cultura. E depois há aquela senhora de os repousados. Ah, sim, dos repousados, que também acontece nas peças de teatro, em que é só parem. E depois há aquelas pessoas clássicas do ai, mas ele fez isto e não sei o quê, não sei como é, durante o filme todo. Mas são muito fixe. Olha, no outro dia, esse espetáculo que eu fui ver dos Artistas Unidos, estava também um casal ao pé de mim, já com alguma idade. Só que aí é ainda pior. Exatamente! Então, há uma cena no espetáculo em que ele oferece uma caixa à atriz, e ele abre, e está alguma coisa dentro. E tu só ouves assim o senhor que estava ao meu lado, mas eu não percebi nada do que é que estava dentro da caixa. Tipo, bad alto. Oh, come on! É indireto, é indireto. E depois, olha, uma vez vi um senhor, eu não sei se ele estava ligeiramente atrasado, tipo um minuto, e era uma daquelas sessões de sala pequenina, com apresentação e não sei o que mais. E o senhor diz, começa a dizer, pois, porque se o Bernardo da Costa ainda fosse vivo, isto não acontecia. E pá, estão a destruir isto e está a ser um fogo. Ei. Pai, 2 minutos a gritar ao Tsuef. Pois, porque se ele fosse vivo, isto não acontecia. Isto no tempo dele, já se viu isto acontecer. No tempo dele nunca aconteceria. Pronto. Oh, e foi assim intenso. Sim, depois sentou-se. Depois sentou-se e calou-se. As pessoas encolheram os ombros e toda a gente viu o filme. Qual foi o filme, lembras-te? Não me lembro, estou mas parece ser na sala pequena, é provável que tenha sido uma Double Bill, tipo no ano passado, há 10 anos. Quando é que começou a ver Double Bill? Uh-uh. Ou já havia? Não sei. Foi para aí há 10 anos, se calhar foi. Por acaso acho que foi quando foi o Blue Velvet e antes passou um filme que tinha o Dean Stockwell, que aparece no Blue Velvet, em miúdo, que é não sei o que, Was Our Home, e aquilo não é bem western, mas é nesses tempos. Eu acho que era esse, o Double Bill desses dois filmes. Já não lembro do nome do filme. Só para perceber o mundo em que as pessoas estavam. Sim. Você chega lá e começa tipo aos gritos. Sim, pá, já viste. Bom. Imagina que iam ver sei lá, uma coisa assim calminha. Se o Bernardo da Costa ainda fosse vivo. Pronto, olha, acontece, não é? São as irritações que existem quando vais à Cinemateca. Exato. Nunca apanhaste nada pior? Olha, perdi o meu passe de metro lá. Ok, fixe. E liguei para lá e disse, olha, eu perdi o meu passe. Eu tenho a certeza que eu perdi na Cinemateca e eles nunca o encontraram. Se calhar alguém anda... Andar a usar o meu passe de metro. Não, já foi há algum andou tempo. Durante um mês. Ainda estava na escola, portanto, pelo menos há mais de um ano. Lembro-me que fui ver, não me lembro o que é que eu fui ver, mas foi uma sessão das 3h30. E E depois o meu passo tinha desaparecido. Eu fiquei muito triste. E depois liguei para lá e tudo, ao outro dia. Tipo, a senhora da limpeza, alguém encontrou o meu passo. É mesmo importante. Eu preciso ir para a escola. Não quero comprar senhas. Pronto, e o meu passo nunca apareceu. Portanto, a Cinemateca também deve ter um buraco negro qualquer em que suga passos de pessoas que estudam na escola de teatro. É isso. Só pessoas da escola de teatro. É a tal rivalidade. É a rivalidade de teatro e cinema, exato. Ok, isso explica muita coisa. Está a ficar uma luz incrível aqui. Devias filmar isto? Porquê que só tens este gravador? Porquê que eu devia filmar isto? Só para aparecer a luz e estragar tudo? Não, porque esta luz é muito gira. Isto são que horas? É a luz das 6, está-se bem. É a luz das 6, acho que são. Luz das 6 é uma luz fixe. Uma boa hora para acabar, não é? É uma hora para acabar. Acho que sim, com a luz. Com a luz, exato. Pronto, obrigado. Obrigada, eu.